você é alguém. Se você quiser, pode dizer o que sente, pode até gritar, sabe? E gritar. Puta mundo desumano, crueldades. Se de um lado te humilham, pelo outro vão bater. Ah, ah, ah, ah, adolescente. Ah, ah, ah, ah, adolescente. Dizem que você é doente e que isso é fase adolescente. Mas não, não vá se entregar. Dê uma outra chance pra você. Não se isole, porque você, você é alguém. De um lado, de um vídeo.